Em casa de cedros eu habito, mas dentro de cortinas a arca está. Ó Senhor, quem sou eu tão pequeno que a tua glória vem me visitar? Na noite escura a voz ressoou: edificarás casa para mim. Teus inimigos eu destruí, e em ti, ó Rei, sempre estarei assim. Grande és, Senhor, não há outro igual. Teu nome é santo, Deus de Israel. Teus planos são firmes, eternos. Um legado de amor, teu povo Israel é a tua flor. Com graça e benignidade nos guiarás, e em cada batalha contigo estaremos lá. Ó Senhor dos exércitos, faz crescer a se revele teu amor que nunca acaba. Confirma o que falaste em nosso coração. Casa que diante de ti sempre será, teu servo se rende em adoração em cada batida. Senhor, a ti canto.